Zero tá estabilizado, Joca Sena. 5320, completa a final ILS, chame a torre, 1-8, decimal meio. 386, graças. O trip 5220, a FUI LS visual cabeceira com trem baixado checado. Trip 5220, bom dia. Tráfico avistado, checa o trem, aguarde pista no zero livre. Tá com trem baixado checado. 060, 4060, pousou, livrou 52, direita na Alfa 219. 219, 14060. Trip 5220, pouso autorizado, pista 10, 200 graus, 229. Teve pouso, trip. 4060 da Azul, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reportando para Juliette, Azul 4060. João, estou sem equipado para o meu tango, mais com o meu. Bravo, já na sala da barra, está autorizado a efetuar 180, a senhora vai com proa do parque de Pituaçu, do parque de Pituaçu com proa de Serra Novembro, Serra Novembro, está autorizado. Câmbio de Bravo, direto Serra Novembro, Serra Novembro. Direto para lá, Serra Novembro, Serra Novembro, Câmbio de Bravo. Troca a terra, confirma o código alocado. 0137. Papa Romeu, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Positivo, de Zulu Portão para Salvador, senhora. Tá aqui no setor norte, já visual pro campo. Será de 0197? Afirmo, senhora. Chama a torre, Mike Papa Lima, 1-8-6. Chama a 8-6, boa. Salvador é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, é a torre, prossiga. Trata avistado, pouso na IMA com o Pátio 4. Pátio 4, senhor. Pátio 4 presente, direto autorizado, reporte solo controlado, Pátio 4, vento 2000, vento 2000. Romeu Papa Lima. Romeu Papa Lima, grato, direto Pátio 4. Pelo Sanguíneo Bravo, já efetuou 180, vai aproado, Serra Novembro, pro direto. Gente, também de Bravo, mantenha-se em condições visuais. Condições visuais. Quando cruza o eixo da 90, dá uma passada ali na praia e retorna, senhor. Pode ser? Que qual a praia que o senhor quer ir? Dan 3895 confirmando. Afirma, senhor. Coordenação equipe de solo, após o Embraer da Azul sinalizar o estacionamento à sua direita no 01, está livre, o TAN 3895, coordenação equipe de solo. Afirmativa, após o Embraer da Azul sinalizando o curso, iniciar com a coordenação equipe de solo para iniciar o curso. Livrou a pista. 5220, pouso, livrou 5619 direita. Siguiente, até já. Até já. Chegada Mari. 050 Mari. Satisfaction Alpha. Zero, táxi via Kilo para o Passo 3, quando lá tem o sinalizador. Quilo, parte 3, 5220. Previste a posição 03. 7. Zona 028, vai ficar aqui em sobrevoo até Itapuã e na sua escuta. Afirmativo, chame para o regresso, Mike Papa Lima. Para o regresso, Lima. Da web, papá confere, informação em curso, copio 350, nível 350 para Recife. Pronto, copo. Objeto 5728, autorizado Recife, nível 350. É por isso que 58 a rota, decolada ao 90, primeira curva esquerda. Descida saída Fuca, transição Caju, aciona 5004 no transponde, controle 120, décima 8, web 5728. Copiado 350 para Recife, é por isso que 58, decolada ao 90, curva esquerda na Fuca, transição Caju. 5004 transponder e o controle 120 decimal 8, 5722. Protegimento correto, reposto quando pronto. Baixo. Já Bravo já passou do parque de Pituaçu, vai cruzar a pista em 30 segundos, autorizado, transfere torre. Tamir Bravo chama torre 1 no 186. 186, Tamir Bravo. Autorizada presente, direto para o pátio 4, o Mike Papa Lima, reporte na final, aguardando o vento. Direto pátio 4, Mike Papa Lima chama na final, direto. O Salvador, o Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, regresso e pouso na Inmar, Serra Novembro, Serra Novembro, chama no final para pouso. Tango de Abravo. Pista 1-0, vai para pouso, Tango de Abravo. Estou ciente do tráfego visual aqui no contato com o seu tráfego. Chame no final para pôr no pátio da Enrimar. Positivo, também já abraço. Falou, Lion! Cisco! 3895 da TAM, está pronto para o táxi, está com 3 horas e 58 minutos de autonomia, alternando com fim 110 a bordo. Confirmando o TAM 3895, 110 a bordo, com fim 3,58. Afirmativo, senhor. Via Índia no ponto de espera chama 2,86, altímetro 1,017, agora bom voo. Via Índia no ponto de espera chama 2,86, grato. Bravo, final, Serra November, Serra November. Eu chame no solo controlado. Controlado, também já bravo. Barulhos 13h30, UPLB? 151. Correto, TAM 3191, dados copiados, autorizado até o ponto de espera, táxi via pátio Índia. No ponto de espera chama 2886, o altímetro agora 1017, TAM 3191. Autorizado táxi via pátio Índia, no ponto de espera chama 2886, TAM 3191. 050, chegada Mari. 050, Mari, TAM 3216. Objeto 6740, 10 para 2010, ajuste 1017, autorizado a DLS, reporte estabilizado. Para 2000, com 17, fórmula estabilizada, 67 para 0. Tango de Bravo das 14, das 15h10. Tá livre então a decolagem, a situação é a mesma com o farol da barra via litoral sul até o centro histórico. Chame fora do solo, 180 graus, meia dúzia de nós, o vento aqui no aeródromo. Afirmativo. O TAM 3895 está pronto, pode esperar da 90. 3895, pista no zero, autorizado. Alinhar, decolar. Vento sul, meia dúzia de nós. Alinha, decola 90, 3895, grato, pode ir. TAM 3216, voa direto de TAP. TAP, TAM 3216. Correu, TAM Vida Bravo, fora do solo, com proa do farol de Itaporta. TAM Vida Bravo, decolado, tráfego no visual, Presidente Pou, Itapuã, aguarde transferência. Cruzamento autorizado, finais. 1710. Positivo, Lúcio 710, cruzamento autorizado. Aguarde a transferência para o Jabra. Tango Mike Romeo, prossiga. Tango Mike Romeo, 256 usuais, frequência livre. Boa tarde, transfere papá papá eco Vitor Golf, informação Oscar. Papá papá eco Vitor Golf, acima a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a Mari. 060 com identificação, eco Vitor Golf. Objeto 6740, completa final ILS, chama a torre 1186. 186, até já. 08, obrigado, bom dia, até mais. É. Tango de Abravo cruzou o final, pista 10. Assim que ingressar na linha litoral, transfira o controle 1208, até a volta, Tango de Abravo. 1208, até a volta, Tango de Abravo. 340, direto Leda, 3895. Vida Bravo, mantenha-se em condições visuais. 1.010, QNH 1.008, reporta fora da barra. Reportará Vida Bravo. Boa, Xé. Sem interferir nessa aproximação. Continua, aguarde pista livre, venha até 150 com 10. Está seguindo aguardando, 6790. 3191, decolagem autorizada, 150 graus com 10 nomes. Decolagem autorizada, da 10, outra 3191. Terra, controle. Salve Bravo, Papai Sierra, controle Salvador. Os 2.16 desce para 2.010, QNH 1.07, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.07, reportado, está 3.216. Pista no zero, pouso autorizado, vento 150 graus, mandou já. Livre, pouso 6740. Piso 91, decorado 1-0, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa viagem. Agora, boa tarde, o trip 5490, solicita 200 para a Petrolina. 5490 da Trip, a intenção é Petrolina, informação em curso é a Quebec. Pronto, cópia. Prossiga. 5490, Salvador Petrolina, 200 nível autorizado, decolada 10, primeira curva esquerda, pedido saída Momo, Cogibo, após Cogibo, voo direto Petrolina. 5020 no transponder, o controle em 120, décima 8, Trip 5490. Ele poderia confirmar o transponder? Transponder 5020. Pitão 3191, contato radar, sobe mantenha 380, voa da ELF. 380 da ELF. Coronel, por favor, o 360 para o Pitão 3191. Aguarde. Obrigado. Petrolina, o controle é o 120 decimal 8 e aciona o 5025020, TP 5490. Correto, pátio 3, depois quando pronto. Victor Mike Quebec, pátio 4, Cairu, mil pés. Formação em curso, Quebec, pronto para cópia. Victor Mike Quebec, autorizado, Cairu, mil pés, decolagem 7, primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0161 no transponder e o controle 1120.8, Victor Mike Quebec. Chama 208 mil para acionamento, táxi, Victor Mike Quebec. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, a intenção é 500 pés para Siri ou sai a mil? Manda agora. Obrigado, até daqui a pouco. Até já. Victor Mike Quebec, pátio 4, acionamento e táxi estão autorizados, sobre a intercessão e ingresso no 7. Da 1 no 7, primeira curva direita, sai na linha do litoral sul. O transponder 0260 e o controle 120.8, Romeu Fox Lima. Papá, Eco Vitor Golf, desce para 3 mil pés, que é legal no 0117, reduza para 220 nós. 3 mil pés do Eco Vitor Golf, reduzindo 220 nós. Confirmo. Web 5728 no portão 9 para o pushback no momento. Gente, aguarde 5728 Web. Aguarde. Webjet 6740 na escuta. Meu, bom dia. 6740, táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette para 10, 6740. 5728 é o Web voltando. Prossiga. Só confirmando, coordenando com a equipe de solo, temos a aeronave da companhia que irá estacionar à sua esquerda no portão 10. Após o mesmo completar o estacionamento, está livre no 09, em coordenação com a equipe de solo, 5728 da Web. Vai coordenar após o Web que vai pro 10, a gente deu 5728, obrigado. Sendo de abraço, farol da barra, autorizado, 180, comprou a direta de Serra Nevada, Serra Nevada. Lídia Bravo, negativo, pro direta, mantenha os corredores visuais. Possuo dois tráfegos em aproximação. 3216, estabilizou? Estabilizado. 3216, completa final, chama Torre 1186. 26. Eco Vitor Golf, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportaria estabilizado, Golf. Salvador, tá 3216, estabilizado. Tá 3216, tráfego avistado, checa o trem de pouso, pista 10, pouso autorizado, vento 120, 120 graus, 15 nós. Altímetro, tá, estamos com a variação entre 1017.9 e 1018. Baixou e travou, livre de pouso, tá 3216. Matinho, temos a chuva deslocando cabeceira 28, sentido 10, talvez o último terço da pista esteja molhado, ok? Tá, obrigado. Até interseção, chame para ingresso, Vitor Mike Quebec. Sentiu o Gonçalves Lima, táxi autorizado até interseção e ingressará a baixa altura via pista para decolar a partir da 35, sentido litoral sul, ok? Devido ao rebolo da TAM, está a aproximação final. Só para a gente não dar resolução para o tráfego. Tá, será até a interseção com decolagem a partir da cabeceira 35, farol de tapão na sequência. Na 3216, formação de tráfego, helicóptero taxiando a baixa altura, vai decolar a partir da cabeceira 35, com o sul sem interferir na sua aproximação. Esse é o tráfego, 3216. Pode ser da mapa quanto tem dela. A direita vê a pista até a 35, decolagem após a 35, o meu Fox Lima. Dia Bravo, tá visual com tráfego nessa posição de 9 horas, 3 milhas, passando Duna. É um Charlie 510. Não, visual ainda na posição 9 horas, a 3 milhas não está visual ainda, tá? Tá bom. 308 para Tapuã, Fox Lima. Para foi espera pronto, fica mais Quebec. Aliar e manter Quebec. E manter Quebec. Boa tarde, papapapa Eco Vitor Golf. Papapapa Eco Vitor Golf, centro do tráfego de aproximação, pista 10, número 2, reporte 4 minutos para a cabeceira checada do trem. Temos uma chuva deslocando sentido 28, sentido 10. Provavelmente o último terço da pista esteja molhado, ok? De matrícula, centro Eco Vitor Golf. Corrigindo 109, aborda autonomia de 3 horas e 40, alterna Salvador. E autonomia, né? Objeto 5728 confirmando 109, Salvador 1340. Afirmo. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e Índia, no ponto de espera chama Torre 886 e o altímetro agora 10018, 5728 da web. 10.8, limitado via pátio, Índia, ponto de espera de 86. Mestre 28, ligado, de volta. Confirmando, a outra aeronave que sobremodulou é o Azul 4463, solicitando autorização para Gels. Afirmo, pronto, reporte para nós. Corrigimos, sim, Índia, também já bravo. Quebec.